Olá, aqui é a Rebeca do Mãe Canal das Bênçãos de Deus e vamos, em colaboração com o IG Filhos de Desafios Ministério, continuar a leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. O texto de hoje, o título é Eles Precisam de Nosso Tempo. Algo que tenho observado quando vejo a maneira como muitas mães tratam seus filhos é que elas falam e agem com eles como se eles fossem adultos. Crianças de 4 a 6 anos carregam fardos pesados, muitas vezes impostos inconscientemente pelas próprias mães, que tratam de assuntos familiares e de toda sorte de problemas na frente deles. Muitos filhos assistem a brigas dos seus pais. As crianças são como uma esponja, absorvem tudo. Por isso, muitas delas são tristes e se sentem deprimidos, porque vivem um ambiente cheio de problemas, agressões e preocupações. Muitos são filhos de pais separados, crianças que crescem sem a total presença dos pais em sua infância. Crianças que passam seus dias sem entretenimento, sem a diversão tão necessária para o bom desenvolvimento desses pequenos. É de extrema importância oferecer-lhes momentos de prazer, felicidade e que contribuam para isso. Entendo perfeitamente que muitas mães que não contam com a presença do pai enfrentam problemas financeiros. Elas precisam assumir muitos gastos sozinhas, fazem o papel de mãe e pai e muitas vezes não podem proporcionar aos seus filhos momentos de entretenimento. No entanto, temos várias opções que não incluem gastos, como ir a um parque público onde seu filho possa brincar no balanço, no escorregador, correr livremente pela grama, jogar bola, brincar na areia ou fazer um piquenique, passando uma tarde agradável no fim de semana, levando alimentos e brinquedos que já tem em casa. Na verdade, são muitas opções e creio que é de fundamental importância compartilhar com as crianças esses momentos especiais, pois a infância passa muito rápido. É uma fase da vida, como todas as outras, que não volta mais. E isso faz com que muitos pais se arrependam mais tarde por não terem dedicado um pouco mais de tempo aos seus pequenos. O tempo não volta e o que você tem de fazer deve ser feito já. O corre-corre do cotidiano, o trabalho, as tarefas domésticas estão presentes na vida de todas nós. Mas nada pode ser mais importante que o desenvolvimento saudável dos nossos filhos. Eles precisam ter contato com a natureza, apreciar o céu, as flores, os pássaros, conviver com muitas crianças da sua idade. O outro lado da moeda é que muitas mães, por não terem tempo, permitem que seus filhos passem horas diante da TV ou de computador jogando videogames. As crianças crescem confinadas no quarto, sem contato com ninguém e nada mais que imagens virtuais. Geralmente são jogos com cenas de violência, brigas, guerras, armas de fogo, batidas de carro. As mães, para não serem incomodadas, estão permitindo que esses jogos, esses programas de TV formem de certa maneira o caráter dos seus filhos. Isso é um grande perigo. Vale a pena investir em nossos pequenos, mesmo com poucos recursos, pois amanhã seremos recompensadas por ver que nossos filhos se tornaram homens e mulheres de bem, honestos e responsáveis. Nada é mais gratificante que isso para nós, mães. Pense e se lembre, mães não desistem dos seus filhos. Mães, pensem e se lembrem. Essa é a frase de hoje. Mães, não desistam dos seus filhos. Bom dia.